Romualdo, boa tarde, boa noite, 07, estabilizado na OLS na pista 10. Boa tarde, no 807, continue aproximação no zero, Ventura 140 graus, uma dúzia nós, informe com trem checado, gol no 807. Abaixado checado, gol no 807. 7, tem pouso autorizado na pista, no zero, no 807. E pouso na 10, gol no 807. Alfa Kilo, passe 3, Alfa Tango Tango. Copia. 6495 livre, chame táxi. 649 livre, é atrasado. 6327, Leos autorizado, nível 240, via Golf 677, após segue conforme a rota do plano, decola a pista 1 no 0 com curva à direita, saída da Eoleda após Ilhéus. Controle opera 1208, aciona 5112, cotejo. Correto, Ocean Air 6327, quando pronto, chame e puxa acionamento no 01. Triplo Papá, o meu Vitor está livre para prosseguir aí contornando o pátio 1, após Índia e Alfa, atento a aeronave da Gol que está puxando no portão 5, ok? No ponto espera a torre novamente em 18:30, tem um voo e uma boa noite. Triplo Papá, o meu Vitor. Triplo Papá, o meu Vitor, muito obrigado. Para o treinamento do pátio 1, para reforçar, prosseguir pelo ponto de espera, até o ponto de espera pela Índia, ok? A Juliette tem um pedaço da Alfa ali que está interditado. Papa Romeu, Índia Delta Bravo, na escuta, vai fora. Índia Delta Bravo, autorizado então para Recife, pela Upper Whisky 58, nível 370. Decola da cabeceira 107, com curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju. Transponder é 5110, controle em 120, décima 8, cotejo. Lute Charlie Mike, Ventura 40 graus, uma dúzia nós, tem pouso autorizado, pista no 7. Imposto, Mike. Minha torre em 1862 para acionamento, qual é o PLB? 09, o altímetro no 020, tenha uma boa noite, um voo Índia Delta Bravo. Visual. Complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1-9862. 86, obrigado, senhor. Uma boa tarde. Voo no 807, sola os 25, libere pista direita e chame sola em 1-219. Direita 1-219, voo no 807. Salvador, muito boa tarde, voo 396, a 1,5 do Índia Serra, abaixado e travado. Voo no 396, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso no 396. Andando pista livre, no 396. Sem condições de alinhar e decolar da interseção à sua direita, sem parada. Autorizado triplo Papá Romeu Vitor, o vento de 1,40 graus com uma dúzia nós. Correto? 27. Táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre 1862. Com altímetro no 020. Bom voo e boa noite. Abaixo de Alfa, cara. Feia. Obrigado, bom trabalho, boa noite. Não? Ah, já deixa boa noite também. É, desculpa, mas é, foi essa intenção mesmo. Vai, boa tarde e boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia pra amanhã. Ok, ok. Feliz ano novo então, fechou. Mandou, é, boa tarde, você não é 6321 na remota 13, informação é bravo. Para a autorização Brasília 320, por acima. Boa tarde, Oxa 6321, só um minuto, cópia, 320 Brasília. 6321. 0144, transponder, confirmando é o Robson 44 e o POB? 807, tá livre o ingresso, é Juliette para o portão 62. Ingresso a Juliette para o 62, gol no 807. Não, para fora. O 02590, a sua identificação, desse mantém o 050, chegada Mari. Tente para o 050, chegada Mari, 2590. Salvador, muito boa tarde, o triplo Papa Romeu Vitor decolou na subida Puca, Aracaju. Papa Romeu Vitor, contato radar na decolagem, tudo mantém o 310, saída Puca. Ascende e manterá o nível 310 na saída Puca. Ah, efetou ligeiro desvio à direita para livrar uma formação aqui, senhor. Saída Puca, controle 1208. Correto, trip 5627, chame para o acionamento no portão 4. Tan 3155, muito boa tarde, da Cunhada da Bravo, autorização para Guarulhos no 360, no portão 9. Só um minuto, 360 será coordenada, aguarde 3155. Autorizado, hoje 6327, chame táxi. 6327. Chame 6321, na escuta para copa. Positivo, prossiga, 6321. Oxa 6321, está autorizado para Brasília, nível de voo 320, pela Aperzulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida árbor, transição elefa. O transponder é 5123, controle em 120, decimal 8, coteja. Autorizado conforme 320 na Aperzulu 17. Decola da 10 com curva à direita, arbor elefa. Transponder 5123. Controle 120, decimal 8, acionamento 6321. Puxa 6321, correto, chama para acionamento. Chamará 6321. Solo, gol no 396 de branco. Gol 396, boa tarde, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, gol 396. Tango, tá livre o acionamento no parte 3, chame na saída do parte 3 para ingresso no principal. Fiz 155 na escuta. 3155, eu tenho aqui já autorizado o 340, o senhor deseja aguardar o 360, confirma. Ativa, pode ser o 340 para o 360. Ok, então 3155, então autorizado para Guarulhos, nível 340, pela Aperzulu 44. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, em seguida direto para as posições Lida e Eudes. O transponder é 5131 e o controle em 120, decimal 8, cotejo. Está autorizado 340 para Guarulhos, via Aperzulu 44. Decola da 10 com curva direita, Natael, voa direto no Liga Yuri, 131, transponder 1208 ao controle. 06. Estabilizado no localizador visual com a pista, chame a 6314. Chame a 314, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1186. Torre Salvador 1186, chame a 6314, obrigado. Tono, chame na Taxi Lima. 649, Natal, Leda, 1500 pés. Ouro 649, contato radar na decolagem, submantenha o 240 após 2000 pés, direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, ascensão 240, solicita 220 como sinal. Gente, submantenha o 220 e aguarde autorização. Ouro 649. Gente, ascensão 220, vou no Leda da presente, vou no 649. Zona 4, tem pouso livre, 150 graus, zona 4, 9, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, chané 63, zona 4. Somente 510, condições visuais. Some para o mais próximo, para o livre frequência. Controle, essa cara do 50. Prossiga. Está passando 8000 para 0.0. Confirma a pista, está molhada? Aguarde, vamos verificar junto à torre. Gol no 649, autorizado final 220. Autorizado 220 como final, após Leda e Ilhéus, confere? Firmo. Hotel 2590, segunda torre, pista seca. Está com 75 a bordo, 3 horas e 15, 3 horas e 30, corrigindo com o Fernando Salvador, pronto para o táxi. Está livre do táxi, à direita, no ponto de espera, torre 18 e meia dúzia. O altímetro no 020, tenha uma boa tarde, o Ocean 6327. Gente, táxi direita, ponto de espera, 18 e meia dúzia. Para 2000 pés, altímetro em Salvador, 1020, livre LS, X-Ray para 1-0. Informe estabilizado no outro viaduto. Para 2000, resultado 2020, agora estabilizado no X-Ray 2-0. 3217, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1020. Para 3000, convite, 3217. Controle Salvador, boa tarde, LS-729, cruzando 130, 60, 70, identificação, desça e mantenha 040, chegada bom. Chegada bom, 740, 729. Está liberada a identificação do. Afirmo. O Xanerra 314, solo 35, libera direito, solo 219. Liberando direito, 219, Xanerra 314. Alfa Tango Tango, autorizado o cruzamento da pista no 7, Alfa Tango Tango. Alterna 2545. Entendeu chamar agora o centro em 1, 2, 6, 8, 5. Poderia confirmar a secundária, senhor? Secundária 1245. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Delta Bravo. Linha Delta Bravo, contato radar na decolagem, submantém 370, saída Puca. Para o 370, Delta Bravo, saída Puca. Papá Romeu Bravo, copiou a secundária? Estamos já Bravo, já visual com o local de pouso autorizado, 3712, tá? Chame a Torre 1 no 862, família Bravo. 862, Bravo. Torre Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Tango já Bravo. Sim, para a Torre Salvador. Papa Romeu, Tango já Bravo, visual com o campo de pouso 9 Márcia. Autorizado, vai para pouso, chama o oficial controlado, Tango já Bravo. Ok, naquele setor, prosseguindo para Enrimar, o pouso é por conta e risco, informe no solo, vento 140 graus, no aeródromo, vento 140 com uma 12 nós. 140 com 12 nós, o vento, chama no solo controlado, chama de abraço. 62, confirmando, Xenia 6327, livre decolagem, da 10, 140 graus, uma 12 nós. Livre decolagem, Xenia 6327. 5949. Afirmo. Autorizador, boa tarde, Trip 54, Nozono, informação Charlie. Trip 5491, boa tarde, a comunicação desse mantém o nível de voo 050, chegada Pama. Descendo para o 050, na chegada Pama, Trip 5491, haveria possibilidade de voarmos a mão ou um ponto mais próximo? Autorizado a mão, Trip 5491. Autorizado a mão, Trip 5491. 3217, pode descer para 2000. A ordem de mantém a 3.000 pés, 3.217. Reduza para 170 pés. Reduzindo para 170. 3.219. 3.21 está autorizado o puxa acionamento na remota no 3. Chame táxi, o altímetro no 0, 2.0. Camarão. 2.31, boa tarde. Identifique, desse mantém o 0.60, chegada margem. Agente 2... Passagem 2231, chegada vale. Controle, poderia confirmar qual é o tipo de aeronave que está passando de duna no momento? É um Embraer 190 da Força Aérea Brasileira. N3217. Força Aérea 2590 estabilizado? Estabilizou, 2530. Complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 1862. Câmara Torre, 2286, 2530, Brasil. Controle Salvador, boa tarde, Xenia 6387, nada aí, Oleida. Xenia 6327, contato radar da decolagem, suba e mantenha 240 após 2000 pés, direto Leda. Para 240 após 2000, direto Leda, 6327. Então 3217, Livre LS, desce para 2000, informa estabilizado no localizador da 190. Descida para 2000, Livre LS, vai informar estabilizado, 3217. Apoio e acionamento, OTAN 3155, portão 9. 3155, aguarde, é o número 2 no setor, expectativa de 3 a 4 minutos, ok? 3 a 4 minutos trabalhando. Salvador, 5627 para o TAP, está com 6404 autonomia, alterna Recife. Copiei 4 horas e 4, 64 a bordo Recife, está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Então, ponto de espera da 10, o altímetro permanece 10020 e quando pronto a torre 1862. Autorizado, táxi a Pátio 1, Índia, Alfa, pela Torre 3186 e 5627, já. 2590, vento 140 graus, com 15 nós, tem pouso autorizado, pista no zero, 2590. Ciente, pista livre, pouso autorizado, 2590. Índia Delta Bravo, chame o centro Recife nas frequências 12685, alterno 2545. 2685, 2545, Delta Bravo. Ok, localizador, outra 3217. Dado 3217, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1-1-862. 18-6, boa. Salvador, boa tarde, tá 3217 estabilizado, X-Way da 1-0. 3217, como recebe a torre? Agora 5%. 2-1-7, quando na aproximação, continue aguardando o estabilizado. Foi sobre modulado, poderia confirmar, porque era 3217. 3217, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 3217. O que? Goiânia? Isso, Goiânia. Correto, pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, quando lá a torre 18-612. Voltímetro 1020, boa tarde, hoje é 3-2-1. Aqui é pelo pátio, Índia Alfa, 18-6. Controle, está livre, estão em selo, velocidade 5729. Afirmo, assim como ele é, descendo para 12 mil pés. Ajustado no 020, acústico estabilizado no localizador. Sente ajustado no 020, desce para 2000 e reportará estabilizado no 020. Ah, e reporte na Delta para cruzamento pátio militar 2590. Calibrando na direita, reportará na Delta. Visuais, 1.510, recorredores, informe ingressando no Interlagos em Paris. Confirmando o PLB? Delta, aguarde para ingressar na Delta. Temos uma viatura aí na Delta. O 2590. Ah, sim. Tá de volta, aguarda. Livre pouso, posta 3217. Afirmo, livre pouso no 0140 graus, 149, stand 3217. Livre pouso, 3217. Olha, a 663, 27, solicita final 1-80. 1-80, a 663, 27, aguardando a autorização final. Sente, 1-80, 63, 27. Bravo, Papa Mike, prossiga. Gente, inicia o táxi, reporte na interseção Papá para ingresso no 1-7. Força aérea 2590, ingresse na Delta e aguarde para cruzamento da pista. Perfeito, ingresso na Delta, aguarde para o cruzamento da pista. 35627, após a passagem do aeroporto da TAM, ali mantém cabeceira 1-0. Após a passagem, ali mantém cabeceira 1-0. Para o táxi, o TAM 3155, 1-48 a bordo, galeão 4 horas. 1-45, é isso? Confirmando, 1-48. 1-48, galeão 4 horas. Está livre o táxi via. Parte 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, quando lá a torre 18-612 para a decolagem. Parte 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, 118-6, da 3-1-5-6, graças. Cada cruzamento, 2-5-2-0, para a direita. Parte 1-1-8, para a escuta. Paulo 219, 3217. 6327, chame Recife 251, alterna 33, 255. Confia 251, alternando. Alterna 133, 25. 33, 25, alternando. Trip 54, 91, reduza para 2109. 0 para o 2190 Norte, YC491. Boa. Metros 21, inicialmente mantém o ponto de espera, Metros 21. Afirmativo, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, essa aí é a sua frente, vai aguardar antes da Juliette. Então, é... solicitamos entrar à esquerda agora e prosseguir pelo pátio de carga. Então, a informação que eu tenho aqui, seu estacionamento será no pátio principal, ok? Tá, sim. 7, controle, frequência 1208. 08567, graças. Controle, muito boa tarde, Trip 5627. Trip 5627, boa tarde, contato radar decolagem, subiu até 190, saída PUCA. 190, saída PUCA. Quando possível, senhor, autoriza o solicitar a Caju na torre. Sim, te aguarde. Estabilizou no localizador 5729. 5729, complete a aproximação e ele é, chame a torre de Salvador em 118, decimal 62. 186, 5729. Muito boa tarde, o F5729 está estabilizado, baixado, travado. 75729, o vento de 1,40 graus, cono 5 nós, tem pouso autorizado, pista 05729. Tem de pouso autorizado, 5729. E 5491, desça para 4.000 pés, o altíssimo trem Salvador no 020. Para 4.000 pés, no 020, desça 5491. Good afternoon, Condor 076, number 185, descending number 160. Condor 076, squawk identification, descend, maintain level 040, cleared on bounce arrival. Cleared bounce arrival, squawk identification, and cleared flight level 040. Ainda a Paripe, a Ponte Paripe, ingressa no corredor Interlagos, de Alta Paróquia. Passarelo 223, no livro LS, desça para 2 mil pés, informe estabilizado no curso do localizador da 1-0. Ok, descendo para 2 mil, vai reportar estabilizado. O Xenar 621 ali, mantém cabeceira 1-0. Then maintain 3,000 feet, Mercedes 1020, 4047.